é pra cantar, hein? Vamos nessa! É papo de futuro, amor eterno, eu juro. É papo de futuro, amor eterno, eu juro. Eu hoje posso dizer que sou feliz por viver de amor. Ações, o fogo queima em nós, calor de amor. Você me aceita do jeitinho que eu sou, entende que o meu passado já passou e alivia até quando eu dou mancada. Mulher que fecha é difícil de encontrar, por isso eu quero te fazer a mulher mais amada. Nós estamos juntos, eu fecho contigo e com mais ninguém. Papo de futuro, tudo que eu preciso é o que você tem. Um encaixe certo, quando o seu corpo vem de encontro ao meu. De sorriso aberto, digo ao mundo que meu coração é teu. Passado já passou e alivia até quando eu dou mancada. Mulher que fecha é difícil de encontrar, por isso eu quero te fazer a mulher mais amada. Nós estamos juntos, eu fecho contigo e com mais ninguém. Papo de futuro, tudo que eu preciso é o que você tem. Um encaixe certo, quando o seu corpo vem de encontro ao meu. De sorriso aberto, digo ao mundo que meu coração é teu. Lelelelelelelelelelelelelelelelelele. É papo de futuro, amor eterno, eu juro. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel futuro. É papo de futuro, meu amor. Você sabe que eu te amo, né, linda? É papo de futuro, amor eterno.